Graça e paz, irmãos e irmãs, com alegria vamos dar continuidade à nossa devocional, com gratidão ao Senhor. E hoje vamos trabalhar com o capítulo 22, capítulo 22 do livro Deuteronômio. Em hebraico, o significado é: estas são as palavras, Eler da Devarim. Estas são as palavras do Senhor transmitidas a Moisés para que fossem transmitidas ao povo de Israel na sua entrada na terra, na preparação para a entrada na terra prometida. Irmãos, irmãs, eu já vou fazer a leitura devocional e a leitura do texto. É um texto muito importante para nós hoje, e nós vamos compartilhar o capítulo todo. Agora, antes disso, eu quero saudar com todo amor, com toda paz e com toda verdade a pessoas muito queridas, né? Nós recebemos uma visita muito preciosa, alguns dias atrás, do amado Glauber, cantor, ministro do Senhor, músico, Glauber Plaça. Um grande abraço para você, mais uma vez, e a todos com quem você tem contato, todos os seus queridos. Ontem recebemos uma visita também da pastora Neia, da Igreja Assembleia de Deus Galileia. Quero agradecer pela visita e dizer que foi assim um presente de Deus para nós a sua presença aqui e uma oportunidade de termos comunhão. Que Deus a abençoe poderosamente. E junto com a pastora, quero saudar assim de todo o coração, em nome do Senhor. Não falo só como alguém que conhece os irmãos, mas como quem conviveu e ainda poderá conviver. Eu creio nisso. Poderemos conviver e ainda, se Deus der tempo de vida, trabalharmos juntos, prestar algum serviço juntos aos irmãos da Assembleia de Deus Galileia. Então, pastora Isabel, nosso abraço. Pastor Ironilson, presidente, nosso abraço. Pastor Benjamin, nosso abraço. Junto com o pastor Ironilson, sua esposa, Etelvina, querida amiga de muitos anos. E nada vai apagar isso, nada vai apagar, nem tempo, nem distância, nada. Desde a Igreja Metodista em Jardim Ângela até agora. Pastor Benjamin, pastora Lídia. Irmãos, eu gostaria de mencionar o nome de todos vocês, mas aí nós gastaríamos muito tempo. Então, a minha saudação a essas lideranças é uma forma de eu saudar toda a comunidade, tá bem? A toda a comunidade. E tenho certeza que Deus proverá, e Deus colocará nos nossos corações maneiras de, como diz, trabalharmos juntos, servirmos uns aos outros. E ainda resolvermos todas as questões que temos para resolver, são parte da vida, e Deus vai nos dar a forma, se houver boa vontade nos nossos corações, Deus vai nos dar a forma de resolvermos assim com alegria, com gratidão, com vitória espiritual, né? Com vitória em todos os sentidos. Nossa saudação. Aproveito, já que estou num momento como esse, Aproveito para saudar todos os irmãos da Igreja Assembleia de Deus Madureira. Não conseguirei falar também de todos, então a todos os irmãos de Nazaré Paulista, onde ficamos ali pastoreando, um grande, grande, grande abraço a todos vocês. Todos os irmãos e irmãs, todos. Para representar a todo o campo de Atibaia, da Assembleia de Deus Madureira, eu saúdo o pastor Zacarias e a pastora Ana com muito amor, com muito carinho, desejando bênção sobre bênção na vida dos irmãos e penso que também poderemos ainda termos momentos de comunhão e serviço juntos. Que Deus abençoe a todos os irmãos da Igreja Metodista, onde nasci, cresci, me formei, pastoreei. Foram 50 anos ali, já são 8 na Assembleia. E bendito seja o Senhor, né? Foram 50 na Metodista, 8 na Assembleia, e agora estamos prontos a servir onde Deus desejar. Estamos procurando fazer, através dessas devocionais, das mensagens e tudo mais. Então, a saudação a todos, com o amor de Cristo Jesus. Irmãos, falando em servir com as devocionais, também vou ser bastante rápido e podem ter certeza que eu estou sendo sincero no que vou dizer. A pastora Margarete acabou de postar mais um vídeo. Aliás, quem postou foi a Ana Paula, esposa do Márcio, irmãos queridos do Paraná, toda a família do pastor Paulo, Camargo, Zilma, Rafaela, todas as meninas, toda a casa, nosso amor em Cristo. E a pastora, então, com essa postagem, vamos dizer, né? Eles postaram, que ela mandou, fez mais uma postagem no YouTube. Se você já ouviu, glória a Deus. Em um dia, em 24 horas, nós tivemos praticamente 100 pessoas que ouviram, mas nós podemos alcançar muito mais vidas. E tudo depende de você falar só para mais um. Pode ser da sua família, pode ser da sua igreja local, pode ser de uma outra denominação, pode ser uma pessoa que não congrega em nenhuma igreja. Você pode falar para mais um. E falando para mais um, nós vamos alcançando pessoas, tá bem? E ela fez uma ministração de Hebreus, que eu reputo assim, Deus operou graciosamente na vida dela. Não falo como esposo, e sim como colega de ministério, sem dúvida nenhuma. Eu quero que você também avalie isso. Uma das cinco melhores ministrações sobre esse texto de Hebreus que eu ouvi em toda a minha vida. Não vou dizer que seja a melhor, mas está entre as cinco melhores ministrações que eu ouvi em toda a minha vida, incluindo comentários lidos, embora os comentários trabalhem com riqueza uma série de detalhes de contexto, aspectos literários, aí há um elemento diferenciador. Mas no aspecto da aplicação espiritual, sem dúvida nenhuma, foi um espetáculo. E há mais postagens. Então você pode acessar o canal Metanoia. Digite aí no seu celular, Metanoia. E depois você pode pôr, se não aparecer direto, você põe a Pastor Sérgio Gama, Pastora Margarete Gama Lavoura, Sérgio Gama Lavoura, Margarete Gama Lavoura, e você vai direto para esse canal e vai ver as postagens E nós estamos muito gratos porque com essa postagem estamos chegando a 3 mil visualizações. Começamos o trabalho há pouco e Deus está nos agraciando. Tenho certeza que poderemos alcançar muito mais, muitas outras pessoas, né? Outras pessoas poderão ser alcançadas. Então, eu vou repetir: canal Metanoia, Pastor Sérgio Gama Lavoura, Pastora Margarete Gama Lavoura. Se você ouviu, aleluia, mande para mais um, mande para mais um. Se você não ouviu, ouça e depois faça o mesmo. Peço também que você se inscreva no canal. Você só tem a ganhar. Nós temos, por exemplo, três listagens, né? Uma irmã de uma igreja metodista, um casal de irmãos, fez uma listagem de pessoas. Então, essas pessoas, a mensagem chega e aqueles que estão inscritos já recebem a mensagem imediatamente. Mas quem não é inscrito, depois vai receber desses irmãos. E eu só mandei para todos da nossa listagem, inclusive de WhatsApp, eu só mandei ontem. Então você já pode ter ouvido essa mensagem há 2 dias atrás, outros ouviram há um dia atrás. Então o que você ganha fazendo a inscrição? A certeza de que foi postado o vídeo no YouTube, entrou a postagem. Seu celular já lhe avisa, geralmente dá aquele toquezinho, né, de que você está recebendo uma mensagem e você já pode ouvir. Então, há outras mensagens maravilhosas dela mesmo, da pastora Margarete, mensagem da cruz, uma mensagem anterior que ela fez falando tire do ombro todo o peso do pecado. Então, há coisas preciosas, né? Aliança com Deus. Isso, mensagens dela, e eu tenho algumas mensagens também. Espero que edifique a todos. Mas essa em particular de Hebreus foi uma das 5 melhores ministrações que eu já ouvi sobre o texto. Deus foi muito gracioso para com a pastora. Então, a minha saudação a todos os irmãos e irmãs, aos ministérios, a minha saudação a todos que nos ouvem aqui, a nossa saudação à família aqui em Minas Gerais, em São Paulo e fora do Brasil, todos os irmãos também que nos ouvem fora do Brasil, em particular a nação do Uruguai, por quem nós temos um carinho assim indescritível. Não há como narrar o que aconteceu, o que Deus gerou de amor. Já faz muito tempo que estivemos juntos, mas o amor continua. Então, a saudação a todos, tá bem? Muito bom. Irmãos, eu vou trabalhar com o texto, e esse texto é muito importante. Muito importante, mas é um texto que confronta a posição que Deus tem com a posição que a sociedade sem Deus tem. E principalmente a sociedade ocidental, influenciada pelo pensamento grego. Então é um texto de confronto. Se eu sou de Deus, em Cristo Jesus, e só posso ser de Deus se eu estiver em Cristo Jesus, eu vou adotar o que a palavra do Senhor diz. E se você reparou, nós olhamos nos outros 21 capítulos, nós sempre estamos trabalhando algumas questões que são importantes e são diferenciadoras do modo de ser de um cristão e do modo de ser de uma pessoa que não é cristã. Também outra coisa, estamos sempre trabalhando buscando o conteúdo principal e algumas coisas que Deus falou para Moisés. Sim, Deus falou para ele e por isso nós não retiramos nenhum versículo nem acrescentamos. Mas algumas questões são muito particulares da cerimônia, por exemplo, do culto que era realizado. Aspectos jurídicos que hoje são tratados com outra maneira. Então, isso nós fazemos a leitura com todo o cuidado. Mesmo assim, nós ficamos com toda a escritura, com toda a palavra, com tudo aquilo que ela projeta para nós, com tudo aquilo que ela nos ensina, que é o que nós vamos fazer agora. Muito bem, eu gastei esses 15 minutos, mas agora nós vamos fluir e o texto é bem simples. Tem duas verdades. Eu diria que uma verdade fundamental, dividida em A e B. Um A e um B, tá bom? Bom, o texto de Deuteronômio 31, versículo 6, a nós encaminhada, diz: Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Deuteronômio 31, versículo 6, palavra do Senhor para você hoje. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Deus é a fonte da vida plena e abundante. Ter comunhão com Deus é beber da fonte inesgotável da salvação. Só na presença de Deus tem plenitude de alegria. Só na destra de Deus há delícias perpetuamente. O inferno será o lugar para onde os réprobos serão banidos para sempre da face de Deus. Longe de Deus reina a morte. Longe de Deus a vida torna-se vazia, insípida e vazia. Longe de Deus, as coisas não fazem sentido. Por isso devemos clamar como poeta sacro: Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. O irmão Everson nos abençoou e nós o abençoamos, abençoamos toda a família, tio Edson, tio Zevir, meus primos, primas, e abençoamos a todos os irmãos e irmãs. Lida devocional, vamos fazer a leitura de Deuteronômio, avançando em Deuteronômio, e você vai ver que é uma questão de solidariedade para com o próximo, muito importante para nós. Se o boi, versículo 1. Se o boi ou a ovelha de um israelita se extraviar e tu perceberes o ocorrido, não fiquem indiferentes à fuga deles. Deves fazê-los retornar a seu dono. Se esse irmão não for teu vizinho, ou caso não o conheça, recolhe o animal fugitivo em tua propriedade e guarda-o até que teu irmão o procure. Então o devolverás a seu dono. O mesmo farás com o jumento, com a capa e com qualquer objeto do teu compatriota que ele tenha perdido e que o seu encontre. Não fique indiferente ao fato. Se vês o jumento ou o boi que pertence a outro israelita caído no caminho, não o ignores. Ajuda-o a pô-lo em pé novamente. Olha, irmãos, aqui eu já vou colocar o item A. O item A desse destaque sobre solidariedade é esse: não fique indiferente ao fato. Você que é cristão, não pode ficar indiferente ao fato. Pastor, por que que o senhor fala da diferença do conteúdo e do contexto muitas vezes? Porque, por exemplo, a não ser quem mora no campo, hoje, seja no Brasil ou fora do Brasil, não vai lidar com essa questão de ver um vizinho perder o boi, porque nas grandes cidades ninguém tem um boi ou tem uma ovelha, né? Então, aqui é um exemplo bem fácil e bem joia para a gente entender. Recolhe um animal fugitivo da propriedade. Ora, as pessoas não têm mais bois, ovelhas, elas não moram mais nesse ambiente, a não ser quem mora no campo. Procurar o jumento, né? Acolher o jumento de uma pessoa. As pessoas não têm esses animais, a não ser que ele trabalhe na zona rural. Então, o que é importante desses quatro primeiros versículos? Não fique indiferente ao fato. Se você ama alguém, você é solidário. Não fique indiferente ao fato. Não fique indiferente às demandas da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, da sua família, dos idosos, das crianças, dos órfãos, das viúvas. Não fique indiferente às necessidades das pessoas. Se nós somos cristãos, o que vai nos caracterizar é o amor a Deus, é o amor ao próximo e é a fé. E o amor não é uma questão de declaração. O amor é tudo sofrer, é tudo crer, é tudo esperar, né? É nunca acabar esse sentimento. O amor é mais que um sentimento, mas essa entrega de vida, eu não deixo, você não deixa acabar nunca a atenção e o cuidado para com o próximo. Primeiro, para com Deus, nosso amor a Ele. Segundo, para com o próximo. E para que isso não fique no campo teórico, você tem que sair da indiferença. O amor tem esfriado em meio à sociedade. E você percebe que esse esfriamento faz com que o filho não dê atenção devida aos pais, os filhos. Os pais, muitas vezes, não dêem atenção aos filhos. A família, um não dá atenção para o outro. Ou então fica indiferente aos problemas que as pessoas estão passando. Veja, eu citei o filho, a filha, o pai, o avô, a avó, o idoso. As pessoas têm problemas diferentes, têm necessidades diferentes, têm preocupações diferentes e elas precisam de quem as ame. E se você ama a Deus, você vai amar o próximo. Porque ninguém, na verdade, pode dizer que ama a Deus se não é capaz de amar nem o próximo. Se você não é capaz, é a Bíblia que diz isso, se você não é capaz de amar o próximo que vê, como você vai dizer que ama a Deus a quem não vê? E como eu amo, pastor? Não ficando indiferente. Tome uma posição. Tome uma posição concreta em favor das pessoas. Falei da família, mas pode ser lá na igreja local onde você congrega. Às vezes é uma questão de dar atenção às pessoas. Elas precisam desabafar, muitas vezes. Pode ser em outros ambientes onde você frequenta. O fato é que nós não podemos ficar indiferentes ao fato, indiferentes às necessidades das pessoas, tá bom? Letra A. E letra B agora é um grande bloco que vai falar sobre valores da sociedade, comportamento social, tá bem? Embora haja uma questão de milênios de diferença com relação a algumas coisas e outras, a roupagem e a uma série de outras coisas, há uma verdade que não se altera: a santidade de Deus, a pureza que Deus espera ter em todos nós, ver em todos nós. Tá bem? Versículo 5: a mulher não deverá usar roupas masculinas, e o homem não se vestirá com roupas de mulher, pois Yahvé, o teu Deus, tem aversão por toda pessoa que assim procede. É claro que a veste de um homem de 4.000 anos atrás em Israel é diferente da veste de um homem 4.000 anos depois no Ocidente. A veste pode ser diferente do homem e a veste da mulher podem ser diferentes, mas há um preceito aqui, que a mulher deverá usar roupa de mulher, não usar roupa masculina, e o homem não se vestir com roupa de mulher, e sim roupa masculina. Então a mulher usa roupa feminina, o homem usa roupa masculina. Isso é o que Deus deseja. Ah, mas mudou o jeito de se vestir. Jesus usava uma túnica e eu vou ter que comprar uma túnica igual a ele? Não. Não vai vestir a mesma túnica que Jesus usava. Eles estão num deserto, eles têm outra característica. Não vai usar a sandália que eles usavam. Isso sim se altera. Mas uma coisa não se altera: o homem se veste como homem, mulher se veste como mulher. Por isso eu disse para vocês que é um texto de confronto, porque a nossa sociedade perdeu esse valor. Ela optou por outra postura. Eu cito uma nota para você: Deus criou o homem e a mulher com naturezas e funções distintas, e num certo sentido, complementares. Nem o homem nem a mulher devem obscurecer essa distinção. Há uma diferença, até biológica, né? A começar biológica, como acontecia entre os povos pagãos na antiguidade e em nossos dias. Não deve obscurecer essa distinção. Por força de suas religiões idólatras, eles lá já faziam uma mistura entre o que era do homem e o que era da mulher naquela época, e hoje continua muito mais acentuado. O mundo moderno tem promovido conceitos filosóficos andróginos e fortalecido a atitude de endeusamento do ser humano como único senhor de sua vida e destino. É o que interessa, é o homem, quem manda na vida do homem é o homem, né, o ser humano, e pronto, não quero saber o que Deus pensa. Em clara oposição ao amor e temor a Yahvé, o Senhor. O homem e a mulher de Deus podem e devem encontrar plena realização com a natureza que o Criador lhes concedeu. Qual é a natureza que o Criador me concedeu? Então, natureza de homem. Então eu vou viver como homem. E outro, natureza de mulher, vai viver como mulher. A grande insatisfação e revolta que jaz no coração humano é saudade de casa, que só em Cristo podemos reencontrar. João 10, versículo 10. Aqui para frente, nós vamos ter uma série de questões, até com relação a casamento, virgindade, que na verdade seguem essa letra B: costumes, valores, que não podem ser perdidos. Se pelo teu caminho encontrares um ninho de pássaros numa árvore ou no chão, com filhotes ou ovos, e a mãe sobre os filhotes ou sobre os ovos, não tomarás a mãe que está sobre os filhotes. Deves primeiro deixar a mãe partir em liberdade, depois pegará os filhotes, para que te vá bem e prolongue os teus dias de alegria sobre a terra. Irmãos, olha que beleza isso. Palavra de Deus, levando em consideração a criação e a necessidade das pessoas e a necessidade dos animais. Quando edificares uma casa nova, farás um parapeito em torno do terraço, para que não te traga sobre a tua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Aí já eram cuidados por causa do modelo de casa da época. E só para você saber, não tinha um telhado, né? Porque lá não chovia praticamente. Então, mesmo assim, se deveria fazer um parapeito, eles subiam no, na parte mais alta da casa, faz um parapeito para que ninguém caia. Olha o cuidado, olha a solidariedade em cada detalhe. Não semearás em tua vinha dois tipos de semente, a fim de evitar que a vinha inteira seja confiscada pelo santuário. Tanto a semente que semeaste como o fruto da vinha sejam consagrados. Outra questão específica, campesina, né? Mas com uma ideia. Não vai semear dois tipos de semente. Na tua vida, você não deve, e eu também não, a começar de mim, não devemos semear dois tipos de semente, a do bem e a do mal. Não submeterás um boi e um jumento ao mesmo jugo para arar a terra. Olha só, irmãos, o cuidado, a diferença entre o jugo que deve estar sobre o boi e o jugo sobre o jumento. São diferentes, temos que reconhecer isso. Não é tudo igual. Também não usarás roupas com fios de lã e de linho misturados no mesmo tecido. Olha o cuidado de Deus. Afixarás pingentes nas quatro pontas da capa que costumas vestir. Uma questão cultural, né? Violações às regras do casamento. Se um homem casar-se e depois de ter tido relações sexuais com sua esposa, rejeitá-la e difamá-la, falando palavras mentirosas contra ela, como casei-me com essa mulher, mas quando cheguei a ela, não encontrei os sinais da sua virgindade. O pai e a mãe da moça tomarão provas da sua virgindade e as levarão aos anciãos e líderes da comunidade, junto à porta da cidade. Então o pai da moça testemunhará diante dos líderes: dei minha filha como esposa a esse homem, mas ele a rejeita. Ele também tem caluniado e humilhado, alegando: não encontrei os sinais da virgindade em tua filha. Mas eis aqui os lençóis do casal, manchados de sangue, provas de que minha filha casou virgem. E estenderão um lençol diante dos anciãos da cidade. Os anciãos da cidade tomarão o homem difamador e o castigarão. Aplicarão a ele a multa de 100 peças de prata, que serão dadas ao pai da moça, pois aquele homem muito prejudicou a reputação de uma virgem. E prejudicou a vida inteira dela, né? Com essa difamação. Então ele tinha que pagar essa indenização de 100 peças de prata. E o tal homem não poderá divorciar-se dela enquanto viver. A garantia de que aquilo que foi feito com justiça, ela era virgem e foi caluniada, ela tem que ser honrada agora. Além dele pagar a indenização, ele não poderá se distanciar dela, se divorciar dela. Entretanto, se a denúncia proceder e se for verdadeira, e se não acharem qualquer prova da virgindade da moça, conduzirão a jovem até a porta da casa de seu pai, e os homens da cidade a apedrejarão até que não reste mais qualquer sopro de vida, porquanto ela cometeu uma infâmia em Israel, desonrando a própria casa de seu pai. É dessa maneira que eliminarás o mal do meio do teu povo, ó Israel. Volto a dizer, a maneira como se estabeleceu o juízo que Deus disse a Moisés e Moisés transmitiu a Israel, era uma maneira para nós hoje brusca para nós, depois de Jesus, que não resolvemos a questão da nossa luta contra o pecado através de apedrejamento, e sim através da nossa entrega a Jesus, arrependimento, mudança de vida e convicção de uma nova vida, de uma conversão real, nós resolvemos isso dessa maneira. Mas até chegar a Jesus, era dessa forma em Israel. É importante ressaltar a valorização que se dava à virgindade, e só para você saber, em termos de contexto, a virgindade era valorizada tanto para a mulher como para o homem. O homem, todos, esse é o ideal que Deus pretende. Por isso a Bíblia diz: deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Os dois. Ah, pastor, mas eu me converti e antes de me converter eu já tive vários relacionamentos. Bom, mas agora você se converteu. As coisas velhas ficaram para trás. Você agora aceita a Jesus como Senhor e Salvador e começa uma nova vida. Mas uma vida com justiça, com solidariedade e com santidade, inclusive nessa área sexual. Começa do zero. É como se você, a partir de Jesus, estivesse começando, todos nós que aceitamos, começando virgens de novo. Em nome de Jesus. Virgens por causa do pecado ter sido perdoado. Não é que a virgindade vai voltar e nada aconteceu. Não é isso. É que o pecado que você cometeu já não tem mais nenhum efeito sobre a sua vida. Não tem mais, porque Jesus já fez o pagamento desse pecado. Você agora é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. No seu corpo também tudo se faz novo, para que você volte a ser aquilo que Deus pretende. Aleluia. E o último bloco, ainda na letra B de comportamentos, né? Com relação à fornicação e ao adultério. Se um homem for pego em flagrante deitado com a mulher de outro, os dois deverão pagar por esse delito com pena de morte. O homem e a mulher com que se deitou. Desse modo, extirparás o mal do meio do teu povo, ó Israel. O Senhor era absolutamente firme nessa questão, determinado, intransigente. Ele não aceitava o pecado, nunca aceitou, nunca aceitará, de modo algum. E só que a forma de resolver, até Jesus, que paga com a sua vida, paga com a sua morte o pecado, a forma era extirpar o mal matando contra a carne e contra o sangue de quem pecou, para que o pecado não se alastrasse pela sociedade. Para nós é duro, para nós é, em alguns momentos o texto parece uma coisa assim muito forte, muito pesada, mas é assim que Deus estabeleceu a santidade, e até Jesus foi dessa maneira. Depois de Jesus se abrandou a santidade? Não, pelo contrário, a santidade ela só se ampliou. Só que agora o sacrifício para remir o pecador, que no caso aqui era apedrejamento, o sacrifício foi feito por Jesus na cruz do Calvário. Agora o homem tem que aceitar Jesus, se arrepender dos seus pecados, demonstrar o fruto desse arrependimento, aceitar Jesus como Senhor e Salvador e começar uma nova vida. Só que uma nova vida reta, né? Não uma vida permissiva. Se numa cidade um homem se encontrar com uma moça prometida, versículo 23, em casamento, e seduzindo-a, deitar-se com ela, trareis ambos à porta da cidade e os apedrejareis. Mesma coisa, até que morram a jovem por não ter gritado por socorro na cidade e o homem por haver seduzido e abusado da mulher do seu próximo. É assim que acabarás com o mal que campeia no meio do teu povo, ó Israel. Contudo, se foi no campo que o tal homem forçou a moça a se deitar com ele, então somente esse homem maldoso morrerá. Veja, sempre a mesma pena, pena de morte. Nada farás à moça, porquanto ela não tem pecado algum que mereça a pena de morte. Esse caso é semelhante ao daquele que ataca e mata o próximo. Ele a surpreendeu no campo, e a jovem prometida, por ter gritado por socorro, ele a surpreendeu no campo. E a jovem prometida, por ter gritado por socorro, sem que houvesse alguém que a pudesse ouvir e salvar, se um homem se encontrar com uma moça virgem, sem compromisso de casamento, e a violentar, e eles forem descobertos, ele que violentou, né, irmãos? Pagará ao pai da moça 50 peças de prata e terá de casar-se com a moça, uma vez que abusou dela. Esse homem não poderá repudiá-la durante toda a sua vida. Nesse caso, essa era a pena. Pagava e casava com ela. Até o século passado, início do século passado, metade do século passado, ainda muito se fez isso, né? Mas depois da Segunda Guerra Mundial, da Revolução Cultural, aí liberou geral, né? Nenhum homem terá relações sexuais com nenhuma das mulheres do seu pai, pois isso desonraria a cama do seu genitor. Isso seria considerado também um pecado. Então, aqui todo um texto que valoriza a virgindade, que condena a fornicação, que condena o adultério. Meus irmãos, minhas irmãs, que Deus nos abençoe nessa noite com essa palavra, de tal maneira que nós não sejamos indiferentes ao problema do próximo. Não seja indiferente. A necessidade do próximo tem que ser a sua necessidade. Família, digo para vocês, não pode. Posso dizer como exemplo, nunca. Tudo que esteve ao meu alcance, ao alcance da minha esposa, no sentido de ser solidário com as pessoas, sempre nós fizemos e nunca deixamos de fazer. Agora, o que não pode acontecer é que a falta de amor e a frieza do amor atinja a família. E a família simplesmente fica indiferente ao fato da necessidade das pessoas. Primeiro aspecto. Segundo, não vamos confundir o masculino com o feminino, né? Totalmente contrário ao comportamento atual e ao que tem sido defendido atualmente. Eu sempre defendo e vou continuar defendendo. Numa sociedade civil, as pessoas têm direito de fazerem o que quiserem, de pensarem o que quiserem, de fazerem o que quiserem, desde que não seja um crime, né? Mas elas têm direito de não crer em Deus, de agir como melhor aprouver a cada uma delas. Elas têm direito, mas eu também tenho direito. Eu também tenho o direito de expressar a minha fé, e a minha fé primeiro é de que nós temos que ser amorosos e não indiferentes à necessidade alheia. Segundo, masculino é masculino, feminino é feminino. Em terceiro lugar, não podemos violar as regras do casamento, né? Falei de um A, um B, agora dissecando um pouco mais, né? Jamais difamando, jamais mentindo, jamais desrespeitando a virgindade masculina e feminina, valorizando a santidade e a pureza pessoal. Em quarto lugar, condenando a fornicação. Em quinto, condenando o adultério, para que nós possamos entrar na vida prometida, na terra prometida ou na vida prometida por Deus. Eu sei que muita gente vai me ouvir e vai falar: Pastor, o senhor está sonhando. O senhor está sonhando, porque a sociedade não vai voltar a valorizar essas questões. Irmãos, eu não estou sonhando, eu estou vivendo. Minha vida no reino de Deus é um sonho, sim, cheio de alegria e gozo, mesmo em meio à dor. E eu posso dizer que viver no reino é um grande sonho. O sonho de um jardim do Éden, o sonho de um paraíso, um sonho de plena realização. Ah, mas aí vai haver castração? Não, não vai haver castração, vai haver muito prazer, um sonho de pleno prazer sexual, só que um prazer sexual que não seja promíscuo e que nós mantenhamos o prazer e ao mesmo tempo a santidade. O prazer e ao mesmo tempo a pureza pessoal. O prazer e ao mesmo tempo o respeito às pessoas. O prazer e ao mesmo tempo o cuidado com as pessoas. O prazer e a diferenciação entre homem e mulher, né? O prazer de Deus é maior que qualquer prazer. A satisfação em Deus é maior que qualquer satisfação. E todo erro que nós cometemos, eu estou falando de mim, em primeiro lugar, sempre para mim. Todo erro que foi cometido foi cancelado. Toda a dívida que pairava sobre mim, diz a Bíblia, toda a dívida foi cancelada. Todo juízo de dívida foi cancelado na cruz do Calvário, me dando autoridade para não ficar com peso nos ombros, culpado, como diz o vídeo da pastora, mas também com uma autoridade para viver uma nova vida. Não é porque eu estou livre do peso do pecado que eu vou viver na pecaminosidade, porque se Deus perceber isso, então na verdade não houve conversão. E se você tiver inclinado necessariamente para o pecado, se ele domina você ainda, então não houve salvação, porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado não mais terá domínio sobre vós. Então, se o pecado ainda domina, ele impera em você, ele te obriga a ser promíscuo, então tem alguma coisa estranha na sua salvação, no processo da sua salvação. Porque se você foi salvo, o pecado não domina mais, não impera mais. Ainda pode acontecer acidentalmente. Eu quero sempre repetir essa ideia, tá bom? Substância e acidente. Acidentalmente. Mas quando acontecer, se acontecer, de João, na sua primeira epístola, se, eu escrevo para que não pequeis, mas se pecarem, quer dizer, uma exceção das exceções, tem um advogado junto ao Pai Jesus Cristo justo. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e purificar de toda a injustiça. Ele, na verdade, já fez isso. Antes da fundação do mundo, primeiro. Segundo, na plenitude dos tempos, na história. E agora, ele faz na medida que o sangue dele está espargido sobre a minha cabeça, sobre a minha vida. E me purifica. E aí, cometendo um erro, eu me arrependo. Arrependimento verdadeiro vem acompanhado de metanoia, de mudança de mente, de mudança de pensamento, de mudança de valor. Você diz: errei, vou mudar e Perdão, Senhor, vou mudar e muda porque a santidade é que domina. A santidade é que impera sobre a sua vida e não o pecado. Que bênção podermos ter compartilhado uma questão que normalmente as pessoas estão fugindo e eu não vou fugir. Que a palavra de Deus nos diz. Eu quero valorizar o amor ao próximo, valorizar o homem e a mulher, homem como homem, mulher como mulher, valorizar a virgindade do homem e da mulher, valorizar a santidade, que não haja falsa acusação contra ninguém. Penso que não seja mais preciso apedrejar ninguém, né? As penas hoje são outras, no caso de acontecer, mas que sejam reparados e a justiça seja feita. Mas valorizo a santidade de Deus e me coloco contra a fornicação e o adultério, porque são contrários à vontade de Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se Deus permitir, nós vamos avançando. No WhatsApp, Santidade Bíblica. Se você desejar, nós vamos continuar enviando para você. Você pode avisar para mais alguém. Pegar o telefone, no blog logos7.blogspot.com, há uma biblioteca de devocionais. Já metade da Bíblia praticamente já está em devocional. E pelo canal Metanoia, Pastor Sérgio Gama, Pastora Margarete Gama, no YouTube. Que Deus nos abençoe, que nós continuemos transmitindo essa palavra, lançando a boa semente, e não duas sementes diferentes, né? Uma semente de Deus e outra do maligno. Não. Lançando a semente da palavra, como ela é. Tá bom? Que Deus abençoe e te encha de graça, santidade, amor ao próximo e pureza pessoal. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação, o poder do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.